André Cedeiros, o tal de Ibicoara. Essa é pra quem sofre de amor, menino. Ítalo Cigano, sofrendo e bebendo. Te amo, mas não quero nem te ouvir e nem te olhar. Por isso, Deus me livre, eu tenho medo de voltar. Me fez sofrer demais. De novo. Te amo, mas viva a fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, Deus me livre.